como objeto primeiro da nossa ação, proteger os autores, os criadores, os artistas e as entidades de criação. Mas nós somos mediadores entre a sociedade civil e o objeto primeiro da nossa ação. E, nesse sentido, temos que criar aqui uma certa conjugação de vontade. E dessas conjugações de vontades nascem depois os temas finais, digamos, a legislação. Nem sempre é o que nós gostaríamos. Poderia, como disse bem, ter sido um pouco mais longe do ponto de vista, enfim, das taxas que são previstas, os pagamentos aos autores que estão previstos, mas temos de ter em conta que há um outro lado da sociedade a que nós também temos que, enfim, acautelar a sua boa vontade para esta legislação e, sobretudo, manter e ter presente que há um outro lado do espectro político que também tem que aprovar esta lei em Assembleia da República. Portanto, nós temos que criar um diploma que seja aprovado por todos os grupos parlamentares, ou pelo menos pela maioria da Assembleia da República. Portanto, tem que ter um espectro relativamente abrangente de aceitação. Gostava também de dizer que queria agradecer à Associação dos Autores por ser o anfitrião desta iniciativa hoje aqui. Devo dizer que é com profunda alegria que é aqui, neste auditório da SPA, que aqui venho com os 10 anos de partilhar convosco os detalhes deste diploma. Esta é a casa por excelência que defende os autores, que representa os autores. Aqui é, que é de facto, a catedral dos autores e, portanto, ainda bem que tivemos da vossa parte esta receptividade, porque não havia lugar melhor para o fazermos do que aqui. Gostava também de dizer que este diploma é um dos quatro diplomas estratégicos sobre os quais nós nos debruçamos muito profundamente durante 16 meses. Um destes quatro diplomas que viram o seu ciclo normal ser interrompido antes da sua aprovação. Eu devo dizer que o Ministério da Cultura, sendo um Ministério que não tem tido um investimento compatível com a nossa ambição, como escrevi há pouco tempo, tem muito a fazer e pode desenvolver muito mais do que aquilo que lhe é atribuído por privado. Nós temos a obrigação, por via de atos legislativos, de lançar estratégias para o futuro que reorganizem o tecido cultural e a sua forma de remuneração e a sua forma de sustentabilidade. E essas formas de sustentabilidade nem sempre dependem do PIDAC, nem de ver com o Orçamento de Estado. Dependem de uma organização social, de corresponsabilização social, que pode advir por via da legislação. Este é um caso. Também a lei do cinema. A lei do cinema ocupou-nos, ainda se calhar mais do que esta, porque tem facções bem mais complexas e até contraditórias. E a lei do cinema, se ela vier a ser aprovada da forma como nós a redigimos, vai triplicar também o valor disponível para o cinema. E não vem nada do Orçamento de Estado. Tem a ver com, de facto, uma organização da matéria retributiva por parte da sociedade civil relativamente à matéria cultural e que é uma das obrigações, do meu ponto de vista, prioritárias do Ministério da Cultura, agir por via da legislação na reorganização do tecido retributivo e contributivo para a cultura. E foi isto que fizemos com este diploma. Com este diploma quisemos, obviamente, onerar quem beneficia da existência dos autores. E quando oneramos os equipamentos, as empresas importadoras, distribuidoras, nada nos move contra as empresas, apenas oneramos aquelas que beneficiam dos autores. Elas existem porque existem autores que importa copiar, reproduzir e divulgar. E desta maneira nós beneficiamos os autores sem, mais uma vez, como disse, onerarmos o Orçamento de Estado. É apenas uma reorganização da responsabilidade contributiva da nossa sociedade. E, portanto, como eu dizia, para além deste diploma, a Lei do Cinema, o Estatuto do Badarinho, o Fundo para a Internacionalização, que nós já temos também pronto para a aprovação, a Rede de Orquestras Municipais e também o Instituto das Orquestras Regionais. Tenho aqui dois maestros responsáveis por orquestras, responsáveis pela implementação de projetos musicais de longo alcance em Portugal. No Estatuto das Orquestras Regionais, também teremos consolidado a obrigatoriedade de encomendas anuais aos compositores portugueses. receber apoio do Estado, tem que obrigatoriamente ter um X de encomendas por ano e não só, e fazer as estreias. Fazer várias estreias, nada de estreias por ano, obriga de facto à presença da nova música portuguesa nos palcos por via da interpretação das obras encomendadas. E também, por via desse estatuto das orquestras regionais, também obrigarmos que qualquer orquestra que receba patrocínio do Ministério da Cultura, obrigatoriamente, 85% dos seus músicos têm que estar a contratar trabalho. E não vamos aos 100%, porque entendemos que há certas funções nas orquestras que não carecem de contrato de trabalho, são claramente prestadores de serviço, o caso do concertino de uma orquestra, o caso do diretor artístico, o caso de algumas entidades que participam numa posição liberal e que é assim a sua forma de estar na vida musical. Agora, o músico de orquestra sentado na estante e que é responsável semanalmente por prestar um trabalho para uma entidade patronal, nós exigimos todos esses músicos têm um contrato de trabalho. Isto vem exclusivo do Estatuto das Orquestras Regionais. Portanto, há uma série de diplomas e de intervenção legislativa que nos ocupou arduamente durante estes 16 meses e que todos eles vão ao encontro do benefício do autor, do benefício do artista, do benefício do intérprete e que não depende da vírgula do Orçamento de Estado. Depende, sim, de uma visão estratégica daquilo que é importante para o setor que tutelamos. E depende, obviamente, de uma conjugação de vontades interministerial. Essa, sim, é uma das características mais importantes que advém deste setor estar entregue ao Ministério da Cultura e não a uma Secretaria de Estado da Cultura. Também subscrevo inteiramente e gostava de agradecer à Associação de Pesquisa de Autores, no seu Presidente, a ideia deste manifesto. Eu espero que não vá ser necessário, porque não vai ser preciso, espero eu, e estou convencida disso. Porque não acredito que haja coragem ou um retrocesso civilizacional dessa natureza. Não acredito. Mesmo que mudem as forças políticas no governo, eu também não acredito. Mas mesmo que mudassem, não acredito neste retrocesso civilizacional. Mas esta vossa ajuda é claramente um sinal a priori que eu muito agradeço e sobretudo, reconheço como indispensável, até como porta-voz de uma posição pública dos criadores e dos artistas. Relativamente ao Ministério versus Secretaria de Estado, as contas também estão feitas. Muito há pouco tempo fiz um levantamento desses valores, precisamente para defender a mesma posição, e chegamos à conclusão de que nem sequer há uma poupança de passar a Secretaria de Estado, dependendo do Ministério. Os valores são similares, hoje em dia gastamos Ministério da Cultura e Secretaria de Estado, apenas mais 200 ou 300 mil euros por ano, isto num valor de 2 milhões e tal, do que uma Secretaria de Estado sozinha, a valores de 1994, que foi a última vez que houve uma Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, não há aqui valores económicos ou financeiros que vale a pena usar como argumento para a diminuição e a magreza do Estado e cortando na cultura que é a cultura, mas apenas, do meu ponto de vista, argumentos ideológicos. E são esses argumentos ideológicos que nós temos provado, apesar das escassez do orçamento, apesar de todas as queixas que podemos ter, a verdade é que o posicionamento ideológico da defesa deste setor, por parte deste governo, do anterior e dos governos liderados por este posicionamento ideológico, são esses, e tem sido esse posicionamento ideológico que tem garantido ao setor cultural as principais conquistas que ele tem ainda hoje em dia. Esta lei, de facto, já existe há alguns anos, carecia de revisão, penso que a última vez foi em 2004, e aceitado no diploma de 98, obviamente mais uma vez no governo socialista, e era fundamental que nós adaptássemos, tendo em conta a evolução tecnológica que nos últimos 20 anos produziu. Eu digo 20 anos porque já quando esta lei foi revista em 2004 já se podia ter ido mais longe, mas foi. Em primeiro lugar, era alargar o espectro da contribuição inerente aos equipamentos que, entretanto, nasceram com o desenvolvimento da tecnologia. Em segundo lugar, era adequar também às diretivas comunitárias. A União Europeia tem emitido diretivas sobre esta matéria e também, de alguma maneira, totalmente, temos que estar em sintonia, embora haja um espaço de liberdade para cada país, em certa medida, e esse espaço de liberdade é dizer que foi feito na sua totalidade. Usamos a nossa liberdade toda no tratamento deste diploma. Como disse, portanto, os aparelhos e suportes digitais foram uma grande conquista em termos de parceiros contributivos para a remuneração ou compensação dos autores. Gostava também de dizer que a forma como essas taxas foram pensadas tem a ver com a capacidade de armazenamento destes equipamentos. Isto é, não foi cego, não foi uma percentagem igual a todos, foi tido em conta a capacidade de armazenamento, de espaço de armazenamento de cada um dos equipamentos. E, portanto, a taxa e o valor é por medida de armazenamento de conteúdos. Portanto, aqueles que armazenam mais conteúdos são onerados um pouco mais do que os outros. Também, em relação às fotocópias, por exemplo, antigamente o diploma anterior referia 3%, este passa a referir exatamente 0,2 euros. O objetivo é tornar muito mais claro e impossível de ser alterado por fictícios descontos, por fictícias ofertas, por enfim, qualquer argumento no que respeita à percentagem sobre o valor das fotocópias, assim passa a ser 0,2 cêntimos cada uma, independentemente da forma como ela é feita, ou se é em pacote ou se é em conto. Mas também há esta perspectiva, que já vem do diploma anterior, de protocolos feitos com SPA ou outra entidade gestora, com empresas de fotografia que concebam um pacote remuneratório por conjunto, tendo uma estimativa do volume de fotocópias que são feitas por ano. Deixa-me ver se mais alguma coisa que não tenha sido referida. Eu penso que foi referido um pouco, mas vou, apesar de tudo, também repetir-me. Há aqui um ponto importante, eu própria fui vítima da falta deste ponto. E estou convencida que todos os autores aqui presentes também o foram. As compensações aos autores e aos artistas passam a não poder ser renunciáveis e objeto de alienação. Quantas vezes eu assinei contratos em que me obrigavam a renunciar aos dividendos de direitos? Todos nós passamos por isto. E, portanto, com esta lei em vigor, nem que nós assinemos um contrato a dizer que renunciamos aos royalties ou que renunciamos a direitos disto ou daquilo, não é possível renunciar. Portanto, deixa de ser um direito que nós possamos ter em relação ao nosso banco. Não podemos renunciar a ele, obrigatoriamente, o criador é sempre remunerado, tem sempre direito à sua remuneração. Também é importante que as obras científicas e escolares sejam as maiores beneficiadas na repartição das percentagens. Porque a verdade é que as obras técnicas, científicas e escolares são as mais fotocopiadas, as mais reproduzidas. E é importante que seja clarificado neste diploma que reconhecemos que a esse setor é distribuída uma percentagem maior do que aos outros setores. Também se refere, isto para esclarecer as dúvidas que às vezes ouvimos por parte do enfim, como sabem, não há unanimidade em relação a nada, ainda bem, e ouvimos às vezes queixas da sociedade dos autores, às vezes queixas das entidades representativas, e a verdade é que nós consignamos este diploma de que numa entidade gestora de direitos pode gastar mais de 20% do produto das receitas com a sua própria existência, com os custos fixos da sua existência. E, portanto, consigna que nunca mais de 20% dessa verba dos autores é usada para a estrutura de distribuição. Isto garante que 80%, pelo menos, de todas as receitas que provenientes dos equipamentos são distribuídas aos artistas e aos autores. Também se prevê o recurso à mediação e arbitragem em caso de litígios, o que significa que facilita a resolução de conflitos, que indo ao tribunal, sabemos todos bem, que é um poço sem fundo, e o tribunal é sinal que depois nunca mais se resolve. E, como disse o professor Sotia, e muito bem, eu vou aqui ressalvar, uma das grandes conquistas deste diploma é o reconhecimento de que os autores que recebam, por via de uma entidade gestora, neste caso SPA, são considerados para efeito de penhoras fiscais, como sendo trabalhadores dependentes. E, portanto, não se lhes pode congelar as suas receitas até mais do que o limite que é imposto ou resguardado aos trabalhadores dependentes. Esta é uma grande conquista. É uma grande conquista que vem repor uma grande injustiça que os artistas e os criadores padeciam e que, desta forma, ficam salvaguardados. Fazendo um pequeno resumo, gostaria de dizer as principais alterações. O alargamento do pagamento de taxas às situações em que a fotografia ou a cópia é efetuada através de equipamentos digitais. O resultado positivo é que alarga o universo de aparelhos e suportes que são taxados. A alteração do modo de determinação da taxa a pagar nos casos da fotografia. Em vez da tal taxa de 3%, é estabelecido como preço 0,02 cêntimos por cada fotocópia. Isto transforma mais fácil determinar o valor em causa e que evita fugas e outro tipo de... evita fugas. A alteração do modo de determinação da taxa a pagar no caso dos equipamentos que permitam a reprodução. Em vez de taxa de 3% do preço de venda, é estabelecida uma taxa fixa determinada em função do tipo de equipamento. Como disse há pouco, depende do equipamento e depende da capacidade de retenção de informação que o equipamento tiver. E, portanto, há aqui, do meu ponto de vista, uma taxação mais justa e competitiva. Também se estabelece pela primeira vez, como disse há pouco, que 75% das compensações recebidas no âmbito da fotografia devem ser destinadas aos autores das obras científicas e escolares. Determina-se que a compensação é inalienável e irrenunciável. Estas novas regras de gestão da publicidade da entidade gestora garantem mais transparência, são as taxas que eu refiro que 20% é o máximo permitido para custear o mecanismo de distribuição das receitas para os autores. Garante, e além disso, há aqui, também neste diploma mecanismos de transparência que obriga à publicitação da net dos valores recebidos, à publicitação da net dos valores distribuídos, e portanto há aqui de facto uma transparência que nunca houve antes nesta matéria. Há evidentemente um aumento dos valores das cornas, porque interessa-nos também ser mais determinados na fiscalização da eficácia desta lei. E a equiparação dos rendimentos provenientes dos direitos de autor aos rendimentos oferidos no âmbito dos contratos de trabalho, nomeadamente na salvaguarda em caso de penhora. Portanto, eu devo dizer que estou muito satisfeita com este diploma, estou muito satisfeita com a colaboração que tivemos de todas as partes envolvidas. Não sendo um documento perfeito, é um documento conciliatório entre os autores, entre a sociedade empresarial e permite, do meu ponto de vista, uma nova fase de respeitabilidade, dignidade e, sobretudo também, uma nova fase de compensação aos autores, que se prevê bastante mais proveitosa e que irá certamente equilibrar ou minimizar os efeitos que nós precisamos já aos indivíduos, tempo de negros que irão. Eu gostava de tentar, de alguma maneira, relativizar um bocadinho esta sensação de que vem aí, enfim, qualquer coisa de muito mal, muito mal, muito difícil. Claro que vem tempos difíceis, mas nós já passamos por isso. Lembram-se dos anos 80? Eu lembro. Quem tem mais de 45 anos, 50, lembra-se bem como é que foi os anos 80. E nós todos sobrevivemos e todos conseguimos dar a volta e produzir mais e que tornarmos mais competitivos. Não há nenhuma razão para pensarmos que o que aí vem nos vai diminuir a nossa capacidade criativa. A única coisa que não nos diminui é precisamente a nossa capacidade criativa. E, portanto, não gostava de deixar aqui uma mensagem mais negativa, nem mais cabrunhada para o momento do futuro. Não temos momento do futuro. Nem temos razões para ter momento do futuro. Se vierem dias mais difíceis do ponto de vista da capacidade financeira do país, serão tempos em que a nossa afirmação da nossa criatividade e a afirmação da nossa cultura se vai mostrar ainda mais relevante. Se calhar vêm tempos que vão provar que a relevância e a importância do setor que nós temos aqui a representar. E, portanto, eu diria que os tempos que vêm será a oportunidade da afirmação do setor cultural como um setor indispensável para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, somos todos responsáveis por agarrar neste período que vem e transformá-lo numa oportunidade de dizermos a todos que a cultura e o setor artístico é indispensável, é aquele que afirma a identidade do nosso país e é aquele que afirma a identidade global do português. E é através da nossa cultura que nós vamos conseguir dar a volta e afirmarmos de novo um país competitivo, um país que não tem nada a ver aos outros da comunidade europeia. Muito obrigada a todos. Obrigado, Sr. Ministro. Eu, antes de vos passar a palavra, queria chamar para a mesa, porque foi. Já estou a falar, já foi lá. Queria chamar para a mesa o Ministro da Teixeira de Estado, depois quando eu vou buscar todos, e o Dr. José Luís Dias. E agora, com muito gosto, iniciamos o período de debate com a presença de pessoas que, em nome do Ministério, do Dr. Ministério, estão em condições. Esclarecer as vossas dúvidas. O objetivo desta sessão, e volto a falar em nome da SPA, aponta essencialmente neste sentido. Nós, aquilo que queremos aproveitar a presença do Sr. Ministro e dos dirigentes do Sr. Ministério que aqui estão na mesa a partir deste momento, é para esclarecer. Vai ser emergente no 5 de julho e, naturalmente, aquilo que vai acontecer aqui não é um processo de negociação com o Ministério da Cultura, porque também não é uma sessão de trabalho do Conselho Nacional de Cultura. É sim um debate que a Sra. Presidente de Autores acolhe com o maior gosto e também por ser extremamente oportuno, para que aqueles que já elaboraram este trabalho, que já foi o essencial apresentado aqui, possam também ouvir as nossas opiniões, os nossos contributos, para que no futuro aquilo que já foi avançado até este ponto possa ser ainda melhorado. Tendo agora a palavra é vossa, temos aqui duas inscrições, antes dos vossos nomes, desculpem, é feio apontar, mas tem que ser assim. O microfone vai Pedro Osório também. Eu peço desculpa, não vou tomar nota das inscrições por ordem. Boa tarde. Meu nome é Luís Seabra e venho da parte da Associação Nacional para o Software Livre. Já há dois ministros que estão a tentar falar com o Ministério da Cultura sobre este tema sem qualquer resposta. Vejo também aqui uma ausência nesta lista de pessoas que fazem parte da secção de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Não vejo exatamente representado nem a sociedade civil, nem os autores que publicam de formas independentes e fora do sistema tradicional, como por exemplo o autor de software livre ou artistas, escritores e outras pessoas que publicam os seus documentos como sob licenças de Creative Commons. Se calhar evitavam-se algumas coisas que eu estou a ver aqui. Por exemplo, o artigo 1, e eu estou a ver isto pela primeira vez. O disposto do Presidente Lei não se aplica aos programas de computadores nem às bases de dados constituídas por esta forma. Porquê? Eu sou autor também. Só que tu és, está sob a convenção de pena. Artigo 5. Inalienabilidade e irreconciliabilidade. Então, se eu publico como software livre, sem exigir qualquer remuneração, igual em ideia às bases de dados para a malta da Creative Commons, como é que é? A partida que estamos a dar. E depois vou saltar aqui para os preços. Estes preços. Alguém foi ao mercado fazer as contas e comparar? Ou por isso simplesmente alguém pegou nos valores e disseram: ah, isto parece ainda uma fatia boa de valor para mim. Estamos a falar aqui de. Deixa ver. Um daqueles discos que vem com um computador lá dentro. Apesar daqui. Pensar que não dispensam um microcomputador. Não dispensam. Está lá dentro. Esses discos que reproduzem multimédia diretamente. Vocês estão a acrescentar em média, 60 euros ao preço. Não é 0,06 cêntimos. Não é 6 cêntimos por cada giga. São 60 euros no preço médio. Discos que andam agora à volta de 1 tera vão custar mais 20 euros. Os fabricantes vão começar a fazer discos com 1 tera e 1 giga só para poder, para o aumento, ser 10 euros e 5 cêntimos. Um telemóvel feito com um cartão de 32 gigas vai custar mais de 16 euros. Se calhar, se as pessoas certas não tivessem sido afastadas deste grupo, provavelmente as neiras deste género seriam evitadas. Será que ainda vamos a tempo de corrigir isto? Ou isto é trabalho final, quando já apresentado, não há qualquer discussão? Eu ia vos propor, se as perguntas não forem muito extensas, que nós votemos grupos de 5 e depois o analista e os quadros que se encontram nesta mesa irão responder. Queria só lembrar, quando se fala da presença ou ausência da sociedade civil, que a sociedade civil de autores não é um organismo de Estado. Ela é em si mesma a sociedade civil. E é a sociedade civil. E também quero dizer que as posições que aqui expôs nunca serão representadas pela sociedade civil de autores. Nós defendemos o princípio da irrenunciabilidade dos direitos e temos uma posição muito crítica sobre os Creative Commons. Mas sobre isso, como esta sessão não é sobre esta matéria, posso conversar consigo, e consigo eventualmente, noutra ocasião, com muito gosto, sobre os Creative Commons e a renúncia aos direitos de autor. Isso é uma discussão antiga que está a ser travada. Não é uma. Não, desculpe, não vamos estabelecer diálogo, depois conversamos mais a tempo. Pedro Osório, e depois está escrito José Nisa, João Matos Silva. Eu pensava que era a mesma posição. Desculpe, pensava que era. Então já lhe vou falar. Obrigada. O meu nome é Paula Simões, estou aqui como autora, não registada na SPA, publico com obras licenciadas no Creative Commons. Esta questão da irreconciliabilidade, apesar de ter percebido as preocupações da senhora ministra com o exemplo que deu, preocupou-me também, porque se isto tiver consequências a nível da Creative Commons, isto significa que estamos a perverter as Creative Commons, estaremos mesmo a proibir as Creative Commons em Portugal. Eu não acredito que o Ministério da Cultura queira fazê-lo, não acredito que o Ministério da Cultura queira proibir, quer que Portugal seja o primeiro país a proibir as Creative Commons. A minha segunda questão diz respeito, e quero fazê-la não como autora, mas sim como cidadã. Estas taxas, isto é mais uma dúvida que eu tenho. Estas taxas dizem respeito à cópia privada, ou seja, os cidadãos pagam estas taxas aos autores porque o Código de Direito de Autor permite que os cidadãos façam uma cópia privada destas obras. Isto era 100% verdade até 2004. A partir de 2004, foi introduzido no Código de Direito de Autor artigos relativamente aos DRM. Ou tecnologias anticópia, ou também chamadas de medidas eficazes de proteção tecnológica, salvo erro pela lei. A situação hoje é a seguinte. Relativamente a estas obras, as editoras podem colocar estas tecnologias anticópia na Amazon Web. E a partir desse momento, os cidadãos não podem quebrar estas tecnologias, mesmo para fazer uma utilização livre. Ou seja, se eu quiser fazer uma cópia privada que o direito de autor me autoriza, eu não posso fazê-lo, porque eu não posso quebrar o DRM. Salvo erro, posso ganhar uma pena de 25 dias de multa ou até um ano de prisão, se conseguir quebrar esse, 3 anos de prisão, se conseguir quebrar esse DRM. É claro que a lei pretende ser justa, e eu acredito que a lei, o objetivo da lei é ser justa. E, portanto, logo a seguir, há uns artigos no Código de Direito de Autor que dizem que quando os cidadãos querem fazer uma cópia privada, por exemplo, ou outras das artigos do Código de Direito de Autor, e o DRM não lhes permite fazer isso, então deve o cidadão dirigir-se à IGAC, à Inspeção Geral de Atividades Culturais, para que a IGAC lhe forneça os meios que lhes permitem fazer essas utilizações livres sem quebrar o DRM. E, portanto, eu fiz isto, porque tenho várias situações nestes casos. Posso dizer que, no meu caso especificamente, se eu comprar DVDs que tenham DRM, não os consigo sequer ver no meu leitor de DVDs. E, portanto, a minha única alternativa é ou cometer uma ilegalidade, como recuso a fazer, ou devolvê-los à loja. Porque eu contratei a IGAC, conheço outras pessoas que fizeram o mesmo, e a IGAC, a posição da IGAC é a seguinte: as editoras não depositaram quaisquer e-mails na IGAC, a IGAC não vai pedir nada às editoras e, portanto, a IGAC não vai resolver o seu problema. E agora eu pergunto, a partir de 2004, atenção, eu gostaria de dizer que, embora isto não esteja a acontecer na música, isto está a acontecer nos filmes e também nos livros digitais. Hoje em dia, em Portugal, é quase impossível comprar um DVD sem DRM. Hoje em dia, em Portugal, é quase impossível comprar um e-book sem DRM, sem estas tecnologias. E, portanto, eu pergunto, será que não seria prioritário, primeiro, fazer com que a lei garanta que os cidadãos têm direito à cópia privada, antes de pensar em aumentar taxas sobre uma cópia privada que os cidadãos não podem fazer? Na maior parte, não podem fazer. Porque cada vez mais temos objetos digitais com este DRM que eu não posso cobrar. E, portanto, eu estou a cobrar uma taxa por algo que eu só queria pedir, se antes fazer uma coisa para vocês, explicar um pouco a pergunta, só pergunta. Será que os cidadãos não podem fazer para a cópia privada? Será essa a pergunta do que é? Repare, em algumas situações os cidadãos não têm a ver. A pergunta são uma coisa. Ok, por isso, para responder. Que direito temos nós de taxar os cidadãos para que eles possam fazer uma coisa que a lei não garante que eles podem fazer? Essa é a sua questão. Muito obrigada. Agora a palavra. Eu tenho outra questão, amiga, desculpa. Eu vou ter que ser sintética, sim, porque, como já reparou certamente, há muitas edições. Okay. E são autores que são membros da sociedade, sabe? Nós estamos a ser depois autores. Temos muito gosto em dar-lhe a palavra, porque temos uma atitude de abertura. Eu vou ser muito rápido. E esperamos que os mais autores se inscrevam na sociedade. Mas esta é uma sessão, de facto, para autores da sociedade. Mas faz favor, o meu autor. Outra questão é que esta matéria está a ser discutida maioritária. Eu não sei exatamente em que ponto é que está o processo, gostava de saber, caso vocês o saibam. A União Europeia abriu uma cola que há tempos, onde se viu três grupos de interesse. Os fornecedores de hardware, as pessoas que criam o hardware, que vai ser taxado. Os autores, a SPA e penso que a AGCOP responderam a esta call. Eu queria frisar que a SPA, com todo o respeito até pela SPA, representa apenas uma parte dos autores portugueses, não a totalidade deles. Por exemplo, no meu caso, não me é vantajoso associar a SPA, enquanto autora. E o outro grupo de interesse foi, precisamente a sociedade civil, os cidadãos. Eu penso que foi a ANSOL que respondeu a essa call pelos cidadãos portugueses. E a minha pergunta é, porquê é que não esperamos pela União Europeia, que está a recolher este know-how e este conhecimento, para fazermos esta lei? Porquê é que nos estamos a adiantar à União Europeia, correndo o risco até depois virem diretivas de... Obrigada, já entendi essa questão. Ora, começo pelo António, porque depois a seguir temos a inscrição de José Lisa e João Matos Silva, e depois passamos à segunda série, às quartas, e depois à segunda série de perguntas. Porque senão, é natural que este está na mesa, perca o fio à meada. Então, sou o Pedro Osório, sou autor de obras protegidas. E algumas não, porque algumas eu não quero, todos nós somos livres. E tenho duas ou três ou quatro. Vocês são livres, eu devia fazer obras livres. E dessas não recebo cheta. Portanto, quando houver distribuição de cópia privada, eu só recebo percentualmente aquelas que são, que cobram direitos. As outras que eu disse que são livres não entram para o roteiro, não é? Posto isto, queria lembrar uma coisa. Das 10 empresas que nos últimos anos, última década mais ou menos, empresas multinacionais, internacionais, grandes empresas, tiveram maior crescimento, 8 são da área da comunicação. Vou citar duas que a gente conhece, a Google e isto, junto com o decréscimo de direitos que os autores têm sofrido nos últimos anos, criou aquela frase batida, não é? Hoje eu fui líder e da resto da minha vida, mas é. Toda a gente hoje em dia ganha dinheiro com a música, exceto os autores. E isto não está certo. A lei da cópia privada é uma entre muitas, entre poucas, infelizmente, mas entre outras, outras disposições que são criadas para minimizar esta desgraça que caiu em cima dos autores. E que ao cair em cima dos autores, cai em cima da produção musical, cai em cima da cultura. Porque o perigo não é só os coitadinhos dos autores que vão ter fome. O perigo é que essas próprias empresas que vivem destes conteúdos arriscam-se a ficar sem matéria-prima daqui a poucos anos. Que já têm falta de matéria-prima. Pensar. Porque a produção baixou. Principalmente a produção de qualidade, a produção de profissionais. Além de que isto é profundamente imoral. Profundamente imoral. Esta lei de cópia privada, como tal, e eu gostaria de, a partir deste facto, deixar aqui duas mensagens. Uma para o Ministério da Cultura e outra para estes amigos que falaram antes. Para o Ministério da Cultura é isto. O Sr. Ministro falou da dificuldade, da necessidade de ser, como é que disse, mediador entre uns e outros. Os uns seremos os autores, os outros serão os consumidores, e os comerciantes da área. A esses era bom que eles soubessem, que eles fossem confrontados com esta realidade. De forma a sentirem a imoralidade da qual eles são cúmplices, com mais ou menos responsabilidade, mas são cúmplices desta imoralidade. Para os outros, dizer que a lei de cópia privada, esta cópia privada, não vamos ficar nada à espera da União Europeia, porque a União Europeia está à nossa espera, porque já todos avançaram com leis deste género, a maior parte delas mais avançadas do que esta proposta, e nós é que ficamos na cauda da Europa também aqui. Não se pode ficar sempre à espera de não sei o quê. Toda a gente é livre de criar e dizer isto é livre, mas isso é uma opção pessoal. Quanto aos que dizem, também creio que insinuaram também, e quem não for associado da sociedade de autores ou de qualquer outra das sociedades que distribuem este dinheiro, está previsto, pois na lei da entidade reguladora, que é a Associação de Gestão da Cópia Privada, que quem estiver fora de todas essas organizações, mas também provar que tem direito à cópia privada, portanto ao dinheiro daí, tem maneira de o receber. Então, se calhar, até pode ser mais beneficiado que os outros. É isto. Depois também gostaria de falar, mas se calhar, para não estar aqui ficar muito tempo, deixo para uma segunda intervenção, para aquilo que o José Jorge falou, sobre qual deverá ser a nossa atitude a partir do dia 5 de junho. E, se calhar, eu já te digo assim em duas palavras, digo em 45 segundos. Eu acho que é assim, no dia 6 de junho devemos dar a conhecer a pessoa ou a entidade que vai formar, que vai ser cabeça do próximo governo, que dá-lhe um prazo de um mês para andar com isto para a frente. Se ao fim de um mês isto não estiver a andar para a frente, tem no 31º dia e entra com uma ação interposta, pelo menos pela Sociedade de Autores, mas se calhar também pelas outras entidades que são prejudicadas, uma ação contra o Estado por perdas e muito grandes. Porque nós estamos a ser, já há bastante tempo, já há uns anos, nós estamos a ser expropulados, de certo modo, de dinheiro que é nosso. E, portanto, isto é uma responsabilidade, não é da ABOCE, é do Estado. Portanto, com o Estado, tome isto em consideração, o trabalho já está feito. Intervenções, e depois eu peço-vos o favor, durante este período, de levantarem outra vez o dedo, para eu dar a palavra aos seguintes: José Dirza e a seguir João Márcio. Senhora Ministra, gosto muito de ver aqui E não vou propriamente fazer perguntas, vou fazer, digamos, um contributo, digamos, de natureza política, mais política do que cultural. Eu acho que estamos aqui, nesta sala, numa situação paradoxal, porque na altura em que havia condições políticas, não havia lei. E agora que temos lei, não há condições políticas. E, obviamente, isso não é da sua responsabilidade, nem estava previsto, digamos, o calendário do processo legislativo. Mas a verdade é que neste momento, nós estamos aqui a preparar a reapresentação, aliás, não a reapresentação, mas a reapresentação numa próxima legislatura deste projeto, e nós estamos propriamente na expectativa de que a Comissão Permanente da Assembleia possa resolver a questão desta natureza. Portanto, isto vai ser adiado, não como o Pedro Osório diz, para o mês seguinte à posse às eleições, mas provavelmente para muito mais tarde. É porque um mês depois ainda nenhum governo vai estar formado, com certeza. Eu queria dar um contributo da seguinte natureza. Quando esta lei foi aprovada na Assembleia da República em 1997, eu fui o representante do Partido Socialista, portanto, na comissão que se criou para trabalharmos nesta lei para aprovarmos. E essa experiência foi uma experiência marcante que não vejo nenhuma razão para que o circunstancialismo da altura estivesse à altura. Então, há duas lições a retirar dessa minha experiência. A primeira experiência é que a direita não é sensível a este tipo de coisas. Não é sensível. Em segundo lugar, que as pessoas que vendem os aparelhos, todos os comerciantes, todas as pessoas que vendem os equipamentos, logicamente, não estão interessadas em que haja uma taxa sobrecarregada por esse grande apoio. Foi esta experiência que eu vivi há quase 15 anos. Acontece que, neste momento, a situação talvez ainda seja mais complicada nessa matéria, porque neste momento fala-se de quê? Fala-se de subir o IVA, fala-se de subir o IRS, fala-se de subir o IRC, eventualmente, fala-se de subir impostos. Em primeiro lugar, isto não é um imposto, é uma taxa, mas, de qualquer das maneiras, entra no pacote, no saco, digamos, do aumento e do encarecimento da vida. E eu, politicamente, tenho muitas dúvidas em que, realmente, no futuro governo, será naturalmente um governo de coligação e, portanto, onde haverá partidos da esquerda e da direita, que tenham condições políticas para avançar com uma desta natureza, com uma proposta desta natureza. Vão dizer que as prioridades são outras, que já se subiu o IVA e, portanto, não se pode estar a sofrer mais coisa nenhuma. Eu penso, nesta matéria, sou pessimista em relação, digamos, àquilo que se vem a passar. No entanto, nós só podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, e eu acho que foi muito positivo que este governo e que a senhora ministra tenham trabalhado como trabalharam para que, neste momento, nós tenhamos à nossa frente e acima da mesa um projeto de lei, logicamente, não será aprovado agora, todas já ditas, mas que será um bom contributo, um excelente contributo para, na próxima legislatura, o próximo governo seja, portanto, confrontado com isto. Eu penso que era transformado, porque as notas, não como o Pedro Osório, que queria fazer, digamos, uma espécie de 25 de Abril, ao prender, digamos, os ministros do governo que não concordassem com isto, mas eu penso que nós devemos ter aí uma atitude de vir chamar a atenção, digamos, para aquilo que já foi pedido e repetido, e que é verdade, que é a questão, digamos, da remuneração dos autores. Eu penso que existe muita ideia, sobretudo nas áreas da direita, que o direito de autor é uma espécie de serviço público não remunerado, como é o Serviço Nacional de Saúde, que é universal e internacional. Portanto, há esse tipo de cultura naquelas cabeças. E, por outro lado, a conjuntura também mais favorável, portanto, eu penso que realmente temos que estar preparados para uma luta que não será, com certeza, com manifestações à porta da Assembleia da República, mas terá que ser uma luta travada nos mídias para defender os interesses dos autores, que são aqueles que, efetivamente, a senhora Ministra da Cultura veio aqui defender, e que nós agradecemos. Realmente, não estamos a pedir nada que não seja devido, simplesmente, e por omissão dos seus antecessores, esta lei só acabou na sua mão quando podia ter acabado e devia ter acabado 2 ou 3 governos antes. Muito obrigado. Agradeço, João Marcelo. Peço, por favor, durante esta pergunta, que aqueles que se tinham inscrito, só registrei ali um pedido de intervenção. Quem mais quer falar, faça o favor de levantar. Eu não sei, Tiago, Dr. Silva, peço que diga o nome também, porque depois não tem que falar. Ricardo. Ricardo Reis. Ricardo Reis. Bom nome. Senhora Ministra, caras e caros portadores, senhoras e senhores, boas tardes. Sobre a devida nota das intervenções anteriores, vou tentar para aprender. Vou dizer duas ou três coisas que não terão a ver diretamente com a cópia privada, mas aproveito a presença da Senhora Ministra para fazer eco de preocupação de modesto autor do audiovisual e cinéfilo de toda a vida, ou quase. Situação da Cinemateca. Preocupante. A Senhora Ministra mencionou os trabalhos sobre a lei de cinema. Não sou, tenho que confessar, e vou confessar publicamente, muito entusiasta respeito ao texto desta lei de cinema, porque entendo, também não deixo de entender, que não teve a coragem de afrontar o império. Oxalá, seja Ministra da Cultura e da Comunicação. Em Portugal, enquanto a tutela da antena pública, de rádio e de televisão não estiver reunida com a tutela da cultura, não iremos a lado nenhum no que respeita à criação do cinema do audiovisual em Portugal. Tenho dito. Obrigado. Obrigado. A palavra agora vem para a mesa. Não sei quem é que quer responder às perguntas ou comentários que estão levantados. Primeira nota, não sei se eu consigo responder a tudo, mas desde logo em relação ao vosso pedido de visita, foi correto, lamento se de facto não tiveram uma resposta e devo dizer que estamos disponíveis, obviamente, para os receber ainda esta semana. Aliás, esta semana aqui só confirma a nossa vontade, nenhuma obrigação, mas vontade de dialogar. Mas rejeito totalmente as críticas em relação à secção especializada de direitos de autores do Conselho Nacional de Cultura, que foi feita e pensada em boa parte justamente para este projeto da cópia privada. Há várias secções e por aí não existe nenhuma sobre direitos de autor. Ela de facto foi criada por este Ministério, com a preocupação de ouvir a sociedade civil e, portanto, estão representadas várias organizações. Não podem estar todas, mas está a SPA, que é que pertence à sociedade civil. Estão várias outras entidades, estão pessoas a título individual, como o professor Oliveira Ascensão, que apresentou. Eu, aliás, devo dizer, aquilo que apontou nem sequer foi propriamente uma novidade. Garanto que tivemos sessões muito agitadas, mais até do que esta, portanto estou relativamente à vontade. E nesta secção estão pessoas representadas que defenderam muitos dos pontos de vista que acabou de defender, e ainda mais. Agora, também é importante perceber. Antes disso, talvez só também um reparo em relação às contas. De facto, não foi propriamente através do Andolitar que chegámos aos valores que aí se podem ver. Apesar de tudo, pedi alguma seriedade também face ao trabalho que nós desenvolvemos aqui, que não é mais do que a nossa obrigação, mas de facto é aqui um empenho de muitas pessoas que eu acho que pelo menos façam a justiça de acreditar que foi minimamente sério. E para o qual, mesmo se discordarem, continuaremos disponíveis para os ouvir de qualquer forma. Isso está garantido e, portanto, se quiserem ser recebidos esta semana, pelo menos no meu gabinete, no gabinete de planeamento de estratégia de relações internacionais, onde poderemos também discutir a questão da União Europeia, que tem toda a razão, há processo em curso. O diretor, justamente, do Serviço de Direitos de Autores está em Bruxelas neste momento a acompanhar alguns desses processos. Portanto, teremos todo o gosto. Ponto final seria dizer que, de facto, isto não é uma negociação fechada. A Sra. Ministra já o disse, isto de qualquer forma teria sido que ir, inclusive, ao Parlamento, à Assembleia da República, onde naturalmente será mais um espaço onde todo o tipo de preocupações devem ser levantadas. Portanto, a nossa vontade é justamente dialogar e, nesse sentido, estamos perfeitamente disponíveis para os ouvir. Gostava de reforçar o que a Dra. Joana Gomes disse, porque talvez talvez não tenham ainda a equivocação passar este escritinho de uma ponta à outra, ou talvez não conheçam bem os mecanismos que são instituídos, nem têm a obrigação de conhecer. Por isso, eu vou dizer, respondendo também a este senhor, que a verdade é que o grupo de trabalho consolidou e que trouxe os benefícios e os contributos para este diploma, para além da estratégia que foi apresentada pelo Ministério da Cultura e que se foi posta à discussão, inclui a própria Daria Jovem da República, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a Sociedade de Carreira de Autores, a Cooperativa de Gestão do Direito dos Artistas, a Federação de Editores e Videogramas, a Associação de Gestão da Própria Privada, a APEL, a Audiogeste, além de personalidades de reconhecimento. Eu lamento que não sejam todas tão brilhantes como Vossa Excelência, mas nós tentaremos colher também os dois pontos de vista, mas não se esqueça de tentar representar. Nós precisamos, é impossível falarmos com os cidadãos um por um. Falamos com as associações representativas. Portanto, se nós não temos uma entidade que o represente, falaremos consigo se representar sozinho a si próprio. É difícil falarmos com cada cidadão independente. Mas o grupo de pessoas e o contributo da sociedade que participou nisto, como pode ver, é suficientemente alargado, sério e não mandou. De lamentar, como diz a Joana, e portanto, faltava a presença da Vossa Excelência, que temos muito gosto ainda pela oportunidade de ouvir a sua contribuição. Gostava de dizer ao Genisa que não esteja pessimista, porque pelo menos no grupo parlamentar do PS vou lá estar ele. E portanto, a partir do grupo parlamentar, a partir da Assembleia, este diploma não é esquecido. Isto se eu estiver na Assembleia, porque não é garantido que estejamos na Assembleia. O parlamentar do Partido Socialista, o Partido Socialista não é garantido que esteja apenas na Assembleia. E, portanto, pelo menos, se não estivermos no governo, estarei eu na Assembleia para pôr este diploma com prioridade absoluta para a aprovação e para a integração na discussão. Não sei, há inscrições, estão 6 pessoas à sua frente. Agora está também a desesperosa. Eu vou dar a palavra já de manhã. Creative Commons, não é? Não, desculpe. Ah, não tinha recebido, desculpe. É que tem necessidade de identificar as pessoas com. Você, por favor. Mas mais só para tentar complementar a informação que já aqui foi referida, quer pelo Sr. Ministro, quer pela doutora Joana, e porque admito que se calhar não está totalmente claro na brochura que fizemos. O elenco das pessoas que estão aqui previstos foram as pessoas que estiveram presentes na reunião do dia 14 de março. Foi a reunião onde foi discutida a última versão deste diploma, sendo que a secção é composta por outras pessoas. Por exemplo, lembro-me que o caso da DECO também está presente na secção e que, não, e que por motivos de agenda, não foi possível estar presente o seu representante. Quanto às questões mais jurídicas que referiu, eu lembrei-me de duas questões. Uma tem a ver com a renunciabilidade no caso das Creative Commons, e o que se passa é que o que está previsto é a não possibilidade de renúncia quando há direito à compensação, ou seja, quando essa compensação efetivamente deve ter lugar. No caso das Creative Commons, à partida dela já não existe, portanto não estamos aqui a inovar minimamente nesse aspecto. Quanto no caso das DRM, também se reparar, agora não sei de cor, mas há um artigo que diz claramente que, e respondo quanto à cópia privada, que sendo uma obra protegida por DRM, obviamente não há lugar a qualquer compensação. Ou seja, o autor que opta por proteger a sua obra. O autor que opta por proteger a sua obra não tem direito a ser previsto, porque no fundo, havendo uma cópia, não estamos já a falar. Eu queria só, antes de passar a palavra, eu tenho uma inscrição que é sua. Desculpa, não sei o seu nome, desagradável estar a apontar. Depois tenho Tiago da Silva, Ricardo Reis, espero que esteja também o Álvaro Campos, Fernando Barroso, Deixo Poderosa. Quanto à questão da, permitam-me só, quanto à questão da representação da sociedade civil, provavelmente alguém se lembrou do Dr. Fernando Nobre, mas é complicado, mas é a cabeça de lista de um partido e é sócio da SPA, portanto, Como ele apresentou uma candidatura independente pela sociedade civil, poderão sempre, dado que ele é sócio da SPA, também encomendar-lhe algumas questões que ele poderá colocar neste espaço, só que não está com a lista. Portanto, faço favor, a palavra é sua, depois a seguir o Tiago faz assim. É Miguel Pitano, eu sou investigador do ISCT. Eu só gostaria de dizer uma questão muito simples. Quais as garantias que o Ministério da Cultura e a SPA e a Agricop podem dar de que não irão ser cobradas de uma forma injusta taxas a empresas privadas que não têm de todo o intuito de utilizar os suportes e dispositivos referidos e anexos para fins de cópia privada? É que isso foi precisamente o que aconteceu na vizinha Espanha com a César, que foi precisamente criticado pelo acordo de 28 de outubro de 2010 pelo Tribunal da Justiça da União Europeia. Obrigado. A seguir, Tiago Torres da Silva. Boa tarde. Primeiro queria parabenizar, que é uma palavra que eu aprendi no Brasil e que adoro, por esta proposta e a questão da irreconciliabilidade e da inalienabilidade que já algumas pessoas se levantaram contra, para mim é um dos grandes avanços desta proposta. Eu deixei de fazer muito trabalho, principalmente para televisões, por eles exigirem que nós cedêssemos, e eu nunca cedi os meus direitos, e agora posso cedê-los porque não estou a ceder, isso é uma grande vantagem, e realmente isto vai mesmo a favor dos autores e deixa que os consumidores do trabalho dos autores possam usurpar-lhes os seus direitos. Queria perguntar, para mim, o problema desta proposta é a possibilidade dele ficar velho muito rapidamente. Eu vejo, por exemplo, nos contratos que assino na música, em que não diz os suportes para os quais nós estamos a... todos os suportes inventados, a inventar, existentes ou vão existir na Terra ou em qualquer outro planeta do Sistema Solar ou do Universo, as outras. São uns contratos que são absolutamente extraordinários, mas que não se tornam velhos, porque nós hoje em dia temos o digital, daqui a 5 ou 6 anos, se calhar temos outra situação qualquer e que não está abrangida por isso. Por outro lado, a questão de deixar de ter havido percentagens e passar a haver valores também pode tornar isto velho rapidamente. Porque, com a desvalorização do dinheiro, como nós sabemos, com tudo daqui a muito pouco tempo, estes valores podem não querer dizer nada. Quero terminar por dizer que sou autor da Sociedade Portuguesa de Autores, pertenço à Sociedade Portuguesa de Autores, e não se trata só de ser vantajoso para mim ser autor da Sociedade Portuguesa de Autores. É que, uma boa velhice aos autores que me fizeram autor. Eu se calhar fazia já um comentário às duas últimas intervenções para não esquecer pontos importantes, qualquer uma delas foi específica e não pode ficar sem resposta. No seu caso, tem toda a razão na questão de POC, mas obviamente há mecanismos de fiscalização com o IDAC irá desenvolver, e aliás já o IDAC é responsável pela fiscalização, para além de que as empresas são obrigadas 3 em 3 meses, segundo o diploma, a entregar um relatório ao IDAC de como foi recolhido as percentagens em cada um dos equipamentos. O IDAC tem essa incumbência de fiscalização. Relativamente à sua intervenção, a razão pela qual não deixem aberto outros equipamentos que possam vir a nascer no futuro, é porque este diploma é específico em relação a cada um, enumera-os, e tendo em conta a capacidade de retenção de informação, taxa-os de forma diferenciada. Portanto, não é geral, não é 3% para todos, mas cada um tem uma taxa específica decorrente das suas idiosincrasias. E este diploma tem uma revisão prevista de 2 a 2 anos, precisamente para atualizar quer os valores, quer os equipamentos. Mas a razão é esta, porque vai especificamente às capacidades de cada um e taxa diferenciadamente um e outro em função das suas capacidades específicas. Agora dou a palavra ao Ricardo Reis, por favor. E a seguir está inscrito Bruno Barroso, depois mesmo próximo. Obrigado. De facto, o nome até podia ser Álvaro de Campos, mas os meus pais escolheram esse, e como autor e engenheiro que coloco uma questão, aproveitando a oportunidade. Sendo esta lei uma lei, obviamente, com objetivos económicos, com um efeito benéfico na sociedade através dos autores, eu gostaria de saber se foram desenvolvidos instrumentos, ou estão previstos instrumentos, através de indicadores e medições dos efeitos económicos e sociais que se prevê que esta lei vá ter. E, portanto, um período de revisão, ao caso de ser necessário, portanto, um agravamento ou um corte sobre as medidas que estão a ser propostas. Eu tenho assistido ao longo da minha vida, que não é tão grande como muitos daqueles que estão aqui, a uma série de leis que são promulgadas também exatamente com estes objetivos, mas não há aferição. E não havendo aferição, muitas vezes elas continuam a perdurar, apesar dos efeitos que se propunham ter, de facto, não se verificarem na sociedade. Obrigado. Obrigado. Eu permito fazer aqui um pequeno desvio. Eu peço desculpa, só tenho a sua inscrição, mas vou já falar. Peço para passar o microfone para o senhor. Eu vou fazer este prazo, depois vamos falar. Obrigado. Eu vou tentar ser breve, porque já sei que isto está a andar bastante. A minha primeira nota é um conselho que vos dou, que é que todos os comentários que ouvi até agora, sejam virados para um lado, virados para o outro, todos os comentários que ouvi agora mostram-me, pelo menos, e espero que a vocês também, que se calhar ainda há pontos a pensar nesta lei e coisas a afinar. Eu ficaria muito agradavelmente surpreendido se, quando a lei for final, a proposta de lei for finalmente apresentada, seja uma versão que entre em consideração com muitas das coisas que foram aqui ditas. Acho que muitas delas são importantes. A outra nota que eu quero deixar de início é um pedido de desculpas. Eu vou apontar para várias pessoas porque eu sou péssimo para nós e não para nome de ninguém. Aquilo que eu vou dizer, eu teria muita coisa para dizer em relação a esta lei. Algumas coisas já foram abordadas, mas talvez de maneira diferente. Mas temos de ser breves, eu sei, e há uma que se saltou à vista em relação a todas as outras, e o que eu acho que era a resolução fácil e que acho que era muito importante que não se tentasse extremizar posições e pensar naquilo que realmente acontece. Eu sou um autor, eu também nunca aceitei transferir os meus direitos de autor, enquanto autor. Também tenho obras que decidi estarem disponíveis livremente, como foi referido aqui já mais um caso de quem tem obras nas duas modalidades, chamamos assim. Aquilo que eu quero dizer é a grande vantagem, o grande propósito que me parece a mim da introdução desta linha é a tentativa de que se passe a evitar a possibilidade de transferibilidade de direitos de autor. E eu acho que isso seria excelente. Não faz sentido algum um autor ter uma lei que teoricamente serve para o beneficiar. E depois ter um mercado que obrigue esse autor a ceder aquilo que a lei lhe dá para terceiro. Ou seja, o grande problema de assinar estes contratos é que não é o autor que vai beneficiar daquilo para o qual a lei foi escrita, a lei é escrita para beneficiar o autor, mas sim terceiro. E, portanto, esta situação resolvia-se plenamente, esta questão da não revogabilidade, não proibindo a revogação, e isso parece-me péssimo, porque parece-me que está a tirar a toda a gente a liberdade de poder optar por... Eu sou autor, mas eu escrevi, por exemplo, um autor que escreva textos, não faz sentido algum autor que decida que um texto deve ser visto livremente e que possa ser copiado e distribuído à vontade. Não faz sentido que haja uma lei que não permita esse autor ter a liberdade de revogar os seus direitos. Aquilo que a lei deve dizer é que o autor não deve ter o poder de transferir esses direitos a mais ninguém. Na minha opinião, e acho que isto é tão importante que vou deixar todos os outros comentários que teria para dizer, na minha opinião, isto resolveria ambas as posições. E, portanto, peço-vos que considerem, pelo menos, os prós e os contras desta possível alteração. Obrigado. Uma voz a seguir. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Primeiro tudo, em relação à proposta de lei da cópia privada, quero agradecer, finalmente existir uma proposta de lei em relação à cópia privada. Não faço ideia de quantas cópias privadas já fizemos com os alunos, provavelmente zero, mas com certeza já fui usado em alguns milhares. Em relação a esta iniciativa, eu queria dizer principalmente que acho que o problema é mais grave. O problema não é só a gestão dos direitos da cópia privada, mas é sim a proteção dos mesmos, efetivamente, de uma forma duradoura. E acredito que passa também pelo protecionismo e a falta de amor à cultura portuguesa que existe neste país. Acho que os autores portugueses têm um papel fundamental no exercício da cultura portuguesa, na sua criação, mas depois faltam mecanismos de apoio à produção e mecanismos de apoio a essa mesma produção. Estou um pouco nervoso, peço desculpa por isso, mas realmente Portugal está muito, muito triste em relação a si próprio, em relação à proteção e ao protecionismo da sua arte e da sua criação. E acho que através dessa força que vem a força de uma sociedade. A força de uma sociedade forte economicamente passa pelos seus valores culturais que estão perdidos. No entanto, mostro aqui os meus parabéns pelo vosso trabalho, ao Sr. Jorge Pereira também, presidente destes pequenos autores portugueses. Um grande abraço também, Sr. Ministro. Continuem, espero que o novo governo tenha em conta, em consideração, o vosso trabalho de, com certeza, longos. Talvez semanas ou menos, não sei. Força Portugal. Inês Pedrosa, e depois terminamos esta série de perguntas. A palavra vem para nós outra vez, depois faremos, se estiverem de acordo, até porque o tempo vai avançando rapidamente, faremos mais uma série de perguntas e depois terminaremos a sessão perto das 20 horas. Também tendo em conta os horários normais de funcionamento da SPA em situações excepcionais como esta. Inês Pedrosa. Só uma coisa para pôr, em respeito já foi coberta pelo Tiago Torres da Silva, que era precisamente essa de estender, de que a lei pudesse, de alguma maneira, mas vai ser, se a ideia é que seja atualizada de dois em dois anos, por outro lado, quanto mais se alarga, menos precisa fica, e não há leis perfeitas. Portanto, eu estou muito contente que esta lei esteja pronta. De facto, era útil que já tivesse estado pronta em governos anteriores, ou da Sra. Ministra, mas isso não é a responsabilidade dela, e o seu mandato, aproveito para dizer, já que está em fim de mandato, o seu mandato foi extraordinariamente, infelizmente, do meu ponto de vista, curto e eficiente. Eu lembro-me que foi uma semana depois de tomar posse, já o cinema, a música, os escritores menos, porque é uma gente menos habituada a protestar, já tudo se queixava, os do cinema mais, porque também é preciso mais dinheiro para fazer filmes, também é verdade. Mas tudo a protestar, ainda não fez o que não aconteceu. O que eu achei graça, porque para mim foi uma pequena nota feminista, não ouvi tanto barulho com o seu antecessor, eu não devia fazer muito. Não devia fazer mesmo quase nada. Mas chegou uma mulher como é, que não está a casa limpa. Isto é. Eu tenho tido um bocadinho essa experiência. Por isso, aproveito para lembrar que temos que passar a olhar mais para os ministros do trabalho e que terem o seu trabalho ter sido muito bom e a prova é esta lei. Que não será perfeita, mas também outra peça portuguesa é, estamos em mais perto do mais perfeito, é os estudos, os grupos de trabalho, que já sabemos, nós estudamos tudo em Portugal, já trabalhamos tudo, e depois há sempre mais um estudo, mais um grupo de trabalho, nunca nada é feito. O seu pacote legislativo prova que assim não foi, mas os meus parabéns ao Luís Alberto, que eu também gosto muito, como eu, tal como o Tiago. Quase metade do ano no Brasil, precisamente, para continuar a ter aquilo que nos chamam otimismo e que eu prefiro chamar coragem e generosidade, que acho que os meus pais me tocaram a dizer que era obrigação minha. Portanto, o otimismo dizem que eles não gostam de fazer nada, portanto, se refugiam no pessimismo. Mas, portanto, gostei muito de ouvir e do